também é 570, identifica a chegada a Mari, essa tá 050 e 250 mais. Na proa de pelo, 1865. 1865, 2 para 12 mil pés, ajuste 90 no meio, está livre LS, reporta estabilizado. 2 mil, autorizado e porta estabilizado, 1865. Zero 093, identifica a chegada a bolsa, desça para o 0620 e 250 mate. Confirmando 380 para Confins. Ok, azul 4040, autorizado para Confins, e ele voa 380 pela Afra Zulu 10 até Brite, após Afra Zulu 16. Decola na cabeceira 10, primeira curva à direita, medida Dael Leda, transição Mótiva. O transponder é 5513 e o controle em 120, decimal 8. condições de voar na proa 200? Azul 4040, correto, o cotejamento está pronto para o acionamento no portal 3. Torre Salvador, bom dia, Golo 865, final visual da 10. Golo 865, bom dia, avistado. O vento é de 200 graus com 2 nós, o altímetro no 016, livre pouso na 10. Esteja atento à pista úmida, ok? Ok, atento, autorizado o pouso na 10, Golo 865. Só confirma, está enxecado? Afirmo. Ok. 6570. Você tem condições de voar na proa 050? Afirmativo? Sim. Na presente voar na proa 050, descendo sem restrição para 2.000 pés, ajustando 06. Essa já é a proa de Duna, Robson. E mantendo a velocidade, lado 6570. Mantenha a velocidade, lado 6570. Bono 759, redução para 220 nós. Redução 220 nós. Prolive da formação à frente, ficou lá esquerda, 759. Vocês confiam a proa? 220 aproximadamente, 759. A gente vai manter essa proa. Limitado pelo localizador, agora é o número 2 na aproximação. Gente, curvando esquerda, pro 220, aproximada, bom, aproximado. E ao atingir, vai manter o nível 050. Manterá, senhora, bom, 759. Solo em 121, décimo 9. Oliveira 219, Matheus. Alfa, chamando o Juliette. Olá, Alfa, chamando o Juliette. Voo 759, autorizado descida para 3.000 pés, ajuste ao 0.97, aguardando o retorno final para o localizador. 3.017, voo 759. Voo 093, desça para 4.000 pés, ajuste ao 0.197, voo 093. 4.000 pés, comendo 17, voo 093. Voo 759 para o lock, esquerda para o 160. Esquerda 160, 1.759. Zero 9970, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Meia dúzia, siga a viatura, follow me, dentro ela até o portão 11. Feito pela Juliette, no traverso, meia dúzia, segue o follow me até o 11. Desvios agora para o 210. O gol 1759 completa a esquerda para o 130. Esquerda 130, 1750. Autorizado para o 1570. Autorizado ILS para o APSA 6570. Repórter estabilizado. 1759, descida para 2.000 pés, ajustando 017, autorizado em interceptar o localizador. 2.000 pés, autorizado ILS. APSA 6570 completa com a torre 1895, vou pouso. 1895, boa. Voo 759, autorizado ILS, reporta estabilizado. Zero, reporte passando externo, controle checado. Completará o 770. APSA 6570, ok, avistado, livre pouso na 10, o vento variável com 2 nós, o altímetro no 0.07, esteja atento à pista úmida. No 0.07, livre pouso, pistão no 0.670. Número 4, 1, 2, 3, 4. Para 4.000 pés, voo no 0.93. Desça para 3.000 pés, ajusta no 0.17, voo no 0.93. 3.000 pés, beleza, 17. Continua na proa 210, o problema está na esquerda, voo no 0.93, esquerda na proa 1.50 para interceptar o localizador, reporte estável. Muito obrigado, 50 para a esquerda, vamos informar que está precisando, voo no 0.93. 1.759 estabilizou? Localizador, igual na próxima, nada guarda no drive. Gente, completa com a torre 1895, bom pouso. Bom dia. Salvador, bom dia, voa no 759. Voa no 093, completa esquerda, proa 120. Nesta proa, desce para 2.000 pés, ajuste no 0.17, reporta estável. Esquerda 120, 2.000 pés, vamos informar que está precisando de uma reserva. Gente, voa 759. completamente pronto para a decolagem, então 3171. Ok, mantenha então. APSA 6570 no solo aos 47. Ao livrar à direita, taxívia Alfa e Kilo para o pátio 3. Livrar à direita agora, pátio 3 e Alfa e Kilo, pela nossa escuta de destacamento 570 livrando. Mantenha a posição, a aeronave da Gol está passando já o externo, após ser autorizado o seu ingresso, ok? Uno 759, cheque o trem, o vento é de 1,70 graus com 8 nós. O altímetro no 0 no 7, atento à pista úmida, está livre o pouso na 10. 7, livre pouso, pista na 0, para embaixar, checado, 1,759. E o 9819, redução 250 nós. Líder direita, chame no posto dela pronto para decolagem. Perdão, chame em 32,95 quando for fora de colar. Zero 9970, dois para 2, mil pés, ajuste 10, 17, reduzindo para 1909. 1909. Estabilizou o gol 1909. Completa com a torre 1895, o gol 1093, bom pouso. 1895, bom trabalho, obrigado. Avião 811, desce para 050. Salvador, gol no 093, estabilizado na LS, X-Ray da 10. Estamos a 2 minutos do Simbra. O gol no 093, complete a aproximação, aguarde pista livre. Informa um aeronave da TAM, tomando a posição agora, prestes a iniciar a rolagem. Bate, obrigado, estou na tua escuta, gol no 093. 9970, está livre a aliança, ponta estabilizada. Torre APSA Cargo 6570, está no 5-3. Ok, prossiga no PAT 3, eu tenho aqui a posição 10 do PAT 3, esteja atento ao balizador aí no PAT. Aqui, posição 10, atento ao balizador, obrigado, 6570. Tá 3171, autorizada a decolagem da 10, vento de 1,60 graus com meia dúzia de nós. Decolagem. 759, seu solo foi aos 50. Chama o solo 219 para o táxi. 219, bom. Follow me a partir do 08. 193, informa o vento de 160 graus com meia dúzia de nós, o altímetro no 017, pista no 0 molhada, checando o trem, está autorizado o pouso na 10. Muito obrigado. O trem está checado, livre pouso, pista no 0, ciência da pista, igual no 093. Para 7 após o pouso do Gol, a linha mantém 1-0. Pode pouso ali mantendo 3171, decolou 5-2, chame o controle em 120, décima 8, tenha um bom dia. 208, bom dia. Doutor Salvador, bom dia, são 3171, passando 1400 pés, saída da El Leda. São 3171, contato radar, chuva para o 360, saída da El. 360 DL, Tão 371. 9811, desça para 3 mil pés, ajuste a 097. Tão 3171, solicita pro Israel. 3171, autorizada pro Israel. Pois é, 3171. Pisado, chama para o taxa, fazer o pateiro, pateiro. Uno 093 no solo 53. Ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9, e tenha um bom dia. Solo 219, bom dia. Eu sou 3171, realizando curva esquerda por 180, de informações. Seis, por quantas milhas? A proa de Duna é 075. Zero 9970. 0-9970, torre 1895. 1895, zero, capta da ponta. Ok. 9811, desça para 2000 pés, ajuste no 097, está livre ali. Na final estabilizado, baixado e travado. 09970, bom dia. Avistado na final no 0, no vento de 170 graus com 8 nós. Altímetro no 0, 17. Atento à pista úmida, autorizado o pouso na cabeceira 10. Livre pouso no 0, Sideral 9970. Informações, Leda, 371. Tão 35 no 7, decolou aos 5-5, chama o controle 1208, tenha um bom dia. 208, bom dia. Controle, bom dia, Tão 35 no 7. Tão 35 no 7, contato radar 360, Cedar Arbor. Cedar Arbor, tem, 35 no 7. Do localizador 1-9-8. Completa com a torre 1895. 3 esquerda pro 250, tá? 3597. Tente, 3597. Federal 9970 no solo 57, ao livrar da direita, chama o solo em 121 no decimal 9 e tenha um bom dia. Vai livrar na última, Federal 9970, 219. Identifica a chegada bomba, desça para 4.000 pés, ajuste na 097. Davi, bom dia, repórter passando externo, contra checado. Reportará. Então, 31971 no Chala Recife, 251, alterno 3395. Será 9970, bom dia, Tocia Alfa, 3 aqui da aceleração. Externo, baixado, checado, Rio 9811. O Rio 9811. Perdão, o trem já checado, está livre o pouso na 10, o altímetro no 0 no 7, a pista está úmida e o vento é de 1 no 7, 0 graus com 8 nós. E azul 4040, está visual com aeronave na final do ano 0. Após o pouso do 727 ali, mantém a 1-0, o azul 40-40. Chama 3517, chama Recife 288, alterna 260. 288, 260, bom dia. Chama o solo em 121, decimal 9, tenha um bom dia. Zero pela esquerda, será pouca tensão, caiu. Controle em 20, decimal 8, 527. Nos falamos que era 263. 55 no próximo. Decolou 03, chama o controle em 120, decimal 8, e tenha um bom dia. 08, quanto mais? Controle Salvador, bom dia, azul 4040, decolando. Azul 4040, contato, seu Matenigo 380, na saída Tael Leda. Azul 4040. Tael Leda, sua 380. 040. Bom dia, Azul. Prepare a água de volta. Inicialmente azul 4040, vai manter a proa 200 para só a formação. Precisa de desvios, azul 4040. Eu tenho 3 dessa via até 2000, autorizado final ILS. Azul 4040, chama Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 95. Chame torre 1-1-8-9-5, 3-1-7-3. Torre Salvador, até 3153, passinho, abaixado, travado, reporte condivisão. Tá, 3153, entendido, abaixado, travado, reporte condivisão, pista no zero, altímetro 1017. Ah, visual 1700, tem chuva moderada até o externo. Ciente, copiado, chuva moderada até o externo, negativo, chuva sobre o campo, a pista parcialmente molhada. Ciente, tá, 3153. E já visual? Visual agora, visual com 1700. Firmo, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero. Pista parcialmente molhado, vento 130 graus, 09 nós. Confirmando 3, vendo o trabalho. Consiga 3. É 3, 153, copiou? Afirmativo. Baixar travado? Baixar travado. Autorizado pouso, pista no zero. 130 graus, 10 nós. Autorizado pouso. Poderia confirmar como recebe agora? Agora alto claro. Obrigado. Na 353, no solo 18. Livre direita, chama solo 12, 1, décima 9. Livre direita, solo 193, zona 5. Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, 390. 3890, autorizado ingresso de decolagem, pista 90, vento 150 graus, 08 nós, altímetro 0,07. Ao alinhar na cabeceira, façam a avaliação meteorológica devido ao setor de decolagem. Forte chuva. Campina Grande, nível 190, escola da pista 10, saída Puca, Jambo, transição Caju, 7 de agosto, 77, controle 120.8, transporte 5506. Pista parcialmente molhada, o vento 150 graus, 09 nós. Alô, Salvador, você está na posição do centro, ou você é da 12 minutos? Exatamente, eu estou retaguardo. O rapaz de parcialmente dele, está autorizado? Tan 3890, decolado aos 22, 120, décimo 8, controle bom voo. 20, bom dia, Tan 3890. 1963, autorizado de avião, ISO 360, escola de pista 10, saída da EL, Leda, após Leda, transição Mocha, controle 120, décimo 8, responda 5543. Rota, na primeira aerovia, no encontro do Luna 0, após conforme Bane Mac, Luz e tudo isso, conforme. Arbórea, agora e qual é? Após Arbórea Alerta. 0.0289-17, com voo. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar do sistema 0, vento no trânsito 0, graus no trânsito. Contato radar, sobe o nível 340, solicita vigilância. 340-04201.